animada de Magic no Netflix. DOF agora em São Paulo. Resultado do UK Expo Awards 2019. HQ brasileira vira board game. Estamos começando então mais uma edição do nosso podcast de notícias. Estamos voltando finalmente depois de um hiato aí e agora com uma companhia maravilhosa aqui, como é o caso do Renato, do Tábula Quadrada. Aproveitando então, Renato, seja bem-vindo ao Jogatina BG. Agora você faz parte da família, digamos assim. Opa, estamos aí compartilhando, colaborando, convivendo aí com a comunidade do Jogatina BG, que eu sempre acompanhei, né? Sempre tava ali ouvindo os podcasts, assistindo os vídeos, acompanhando as notícias. E agora aí fazendo parte também dessa linda e maravilhosa família. Olha, que da hora. Só pra explicar pra galera o que o Renato tá fazendo aqui de fato, né? Se você acompanha o Ludopedia, a gente tem uma sessão lá de notícias, né? E normalmente quem tá, entre aspas, competindo lá, né? Na verdade, contribuindo com o hobby, é o Jogatina BG, também tem o Renato, também tem outros canais. Isso. Mas, eventualmente, tava lá nós dois lá, fazendo bastante conteúdo nesse sentido. Eu falei assim, por que não juntar as forças aqui? E como eu sempre participava sozinho, comentava as notícias, eu falei, não, por que trazer alguém que também tá inteirado por parte das notícias, como é o caso do Renato e também da equipe dele, pra falar aqui no podcast do Jogatina BG. E eu falei, bora lá. E como depois daquele hiato de quase um mês que eu tive aqui por conta do meu computador estragado... E a viagenzinha aí, né? Uma viagem, mundial. Não, aproveitei e tirei férias. Foi uma loucura. Mas só me explicando como que vai ser esse formato, né? A gente grava sempre na quarta-feira, a cada 15 dias. Quinzenais, exatamente. E no dia seguinte a gente publica no formato podcast em áudio, editado, bonitinho, sem as gagueiras e tudo mais. E agora vai ser transmitido de uma maneira diferente. Na primeira quinzena do mês, entre aspas, né? Uma quinzena vai ser no Jogatina BG a transmissão e a outra quinzena vai ser no Tábula Quadrada. Até pra incentivar a galera a conhecer os dois canais, se inscreverem, vão lá e participam. Uma quinzena no Jogatina BG, uma quinzena no Tábula Quadrada. É toma lá da cá, né? Vai lá. Exatamente. Aqui, e vice-versa. Renato, eu quero que você também chame a galera pra escutar o Meeple Vortex. Explica pra galera aí o que é o Meeple Vortex. Rapaz, Meeple Vortex. Meeple Vortex é um pessoal... uma galerinha muito louca que apronta todas em clima de azaração. Mas falando de board games, né? Sim. No caso, somos aí eu, do Tábua Quadrada, Renato, o Zabuzeta aí do Jogatina BG e o nosso famigerado amigo Anderson Butileiro do Deathmatch, canal de resenhas escritas lá da Ludopedia e também do Medium, que você já deve conhecer, deve acompanhar. Se você talvez não conheça pelo nome, com certeza já deve ter lido ali os reviews dele em algum momento. Eu brinco que ele é o cara que ele é o adivinho, né? Uhum. Ele traz jogos importados, faz os reviews e aí algum tempo depois sai os jogos e aí a gente compra porque a gente já conhecia o jogo, já estava interessado, porque ele já lá atrás, antes do jogo ser anunciado, já tinha um review no canal dele. É isso mesmo, os canais aí, tanto do Renato, tanto do Butileiro, vão estar linkados na descrição do podcast, então ouçam e acompanhem lá, leiam as mídias escritas e tudo mais. É, e já tem o primeiro episódio também, né? Isso, o primeiro episódio saiu no início dessa semana, um episódio que o pessoal recebeu muito bem, a gente agradece o feedback, o pessoal curtiu bastante a qualidade do áudio, a discussão mesmo que a gente teve. Só explicando, o podcast ele vai ser mensal e ele é estruturado em três blocos. O primeiro bloco é um bloco onde a gente fala sobre o que a gente jogou recentemente, dá aquela leve pincelada. No segundo bloco a gente fala sobre um jogo em destaque, como é o caso do Wingspan para esse primeiro episódio. Voa Passarinho também. Sim, Voa Passarinho. E no terceiro bloco a gente falou sobre, pegou um tópico de discussão, então escutem, tá muito maneiro, certo? Show de bola. O pessoal lá fala bem, né? Eu não, mas sim. Os outros dois lá são bons. Não, a edição tá aí pra tudo, cara. Até pra me fazer falar certinho. Bom, aproveitando que o Renato também tá aqui, o Renato vai ser o nosso convidado do Ficha do Jogador desse mês de junho. Então, mandem perguntas pro Renato. Ele me comprou com uma foto do Twilight Imperium, então Twilight sabe Imperium, como que é, né? Eu postei a foto, falei, olha, essa foto aqui... Acho que vai comprometer, né? Exatamente. Ó, o Xandão também chegou no chat aí, falou que o Meeple Wars ficou show demais. Então, obrigado, Xandão, aí, opa, pela audiência, valeu. E pela... feedback. Renato, vou passar um bloco de agradecimentos aqui, né? É, agradecimento ao pessoal que apoia o Jogatina BG no PicPay. Se você não sabe o que é o PicPay, é uma plataforma que você pode apoiar financeiramente o Jogatina BG com valores a partir de R$1. Você faz a diferença aí ajudando o Jogatina BG. E também tem a nossa loja parceira, né? Porque é tanto parceira do Jogatina BG quanto do Tábula Quadrada. É a Bravo Jogos lá do nosso amigo Emerson. Sim. É uma grande loja. E o pessoal faz um trabalho maravilhoso lá. Você pode pegar o jogo parcelado em 10 vezes sem juros ou com aquele descontinho da hora à vista. dependendo do valor que você compra, você tem frete grátis para muitos lugares do Brasil. Então, entre em bravojogos.com.br. E lembrando que quando é um jogo em pré-venda, uma novidade, sim, eles têm um brindezinho especial, agora no caso do Root, que eles vão dar algumas coisinhas aí, se não me engano, um card holder. Eles sempre fazem uma coisa bem da hora. Então, por exemplo, o Wingspan mesmo veio com as miniaturas impressas em 3D dos alimentos, né? Os então, alimentos. Muito, muito massa, certo? Bom, antes da gente partir então pro primeiro bloco desse podcast, vamos lembrar que esse podcast vai referenciando as notícias do intervalo de 29 de maio a 12 de junho. Então, bora lá. É a news dos apaixonados. Começando então o bloco nacional, quero que o Renato traga a primeira notícia aí pra galera. Olha, a primeira notícia foi aí um comentário que durante o Diversão Offline lá em São Paulo, nós vimos os comentários de que uns burburinhos aqui, burburinhos ali, nada foi confirmado. Chamaram ali uma coletiva de última hora, de repente cancelaram a coletiva e falaram, não, aguardem que vocês vão receber o comunicado oficial. Uhum. E aí, finalmente, ficamos sabendo o que era essa notícia, que é de que o Diversão Offline no Rio de Janeiro não vai mais existir, ao menos por enquanto. Então eles vão focar toda a força o Diversão Offline em São Paulo, sim, que é basicamente onde está mais centralizado, editoras, mais fácil para todo mundo ir. Então eles tomaram essa decisão de não ter mais no Rio de Janeiro. E uma coisa interessante, né? É, a justificativa é justamente por conta do crescimento do evento. Lembrando que o evento não é feito apenas para os jogadores, também tem um evento comercial, onde as editoras, elas pagam para ter stands lá e elas viram que teve muito mais benefício em São Paulo do que no Rio de Janeiro. E grande parte dessa decisão foi tanto por esse viés comercial. Você teve no Rio de Janeiro, né? No ano passado. Estive no Rio ano passado. Sim, e é bem diferente a abordagem do evento, né? E a gente, por exemplo, nesse ano que teve ingressos esgotados e tudo mais, a gente viu que o evento foi sucesso, tava bem legal e como eles vão fazendo uma edição por ano apenas em São Paulo, a gente já viu que no local de exposição já era limitado, já tava, tipo, já no limite dele, então a ideia é realmente ir pra um lugar maior e ser muito da hora em São Paulo. Então vamos aguardar mais informações aí pra 2020, já foi confirmado, né? Só não tem data exatamente. É, possivelmente deve ser também eu imagino que vai ser no primeiro trimestre do ano. Sim. Até porque, para as editoras conseguirem fazer essa questão de divulgar as coisas que estão chegando, as coisas que vão anunciar, né, durante todo o ano. Então, esse primeiro trimestre do ano, acho que é fundamental para isso. Com certeza. Estrategicamente faz sentido. Interessante por parte desse primeiro trimestre, porque não briga com a S, não briga com a Gen Con, né, que ocorre no segundo semestre do ano, e isso é legal para a editora ir para lá e vir para o primeiro semestre e trazer as novidades para cá. É, dá o tempo certinho, né? Em outubro acontece S, sim, né, em agosto Gen Con, eles vão lá, fecham os contratos, trazem ali as novidades que a gente já fica sabendo antes, esses jogos vão ser legais, eles já vão lá, fecham contratos, e no início do ano geralmente anunciam, ou já de repente traz alguma coisa que eles conseguem imprimir junto lá fora, né? O caso do Wingspan foi quase que veio praticamente no final do primeiro print lá fora, então é interessante esse movimento do mercado. Vamos para a segunda notícia aqui do mercado nacional, uma notícia interessante, porque uma HQ brasileira chamada Os Poucos e Amaldiçoados, né? Ela é uma... The Few and the Cursed. Isso. É uma HQ feita pelo Felipe Prado Gonçalves Cagno, e além de quadrinista, ele é filmmaker. E essa HQ, ela é bem famosa. Ela teve campanha tanto no Kickstarter, em publicação internacional, tanto aqui no Brasil pelo Catarse. E é interessante que esse jogo que foi anunciado pela editora Rock Manor. Só pra entender do que se trata o jogo, apesar de não ser o bloco do Kickstarter, tá no Kickstarter, né? Tá essa também. Campanha desse jogo baseado na HQ brasileira. Ele é um jogo competitivo de 1 a 4 jogadores nesse cenário de Velho Oeste fantástico, né? Que é o cenário que aborda essa crônica dos poucos e amaldiçoados, né? Sobre a campanha, vai entregar no Brasil. A informação já tá correta. Pra você adquirir o valor do jogo, né? Ou seja, a versão normal, a versão deluxe, $59 a $79. E o envio fica entre $40 a $50. Faltam um pouco mais aí de 2 semanas pra encerrar. E se você tiver interesse, vai estar linkado na descrição aí pra vocês. Cara, eu achei bem legal, bem interessante. Talvez o pessoal aí que gosta do tema, né? Tá meio que voltando o tema de Velho Oeste aí pros board games. E a arte é bonita, os componentes. Eu vi lá o projeto, cara, coisa maravilhosa. Não, só fiquei chateado que eles não têm aí um envio friendly, né? Brasil. É, mas eu acho também que é uma empresa não necessariamente tão grande, né, a Rock Manor. Então, pra ter o friendly view, né, assim, nesse sentido, teria que ter... Uma parceira, talvez. É, uma parceira, né. Eu vi o pessoal de editora dando pledge nesse jogo lá no Kickstarter. Sim, tomara que seja a oportunidade pra chegar no Brasil. Renato, então, pra finalizar a notícia do Brasil aí, fala de uma campanha que tá rolando. Cara, é o jogo Survivors, ele tá em campanha lá no Catarse, ele ainda não foi financiado, né, do pessoal da Game Hives, que eles estavam ano passado lançado em Bluedorf com o Puffin Gods. Sim. Eles até foram citados porque foram dos melhores protótipos lá no lugar. Cara, eu dei uma olhada no projeto, né? Faz um tempinho, acho que já faz uma semana, um pouco mais de uma semana. E eu achei interessante, cara. É um jogo ali de sobrevivência. De certa forma, eu lembrei do Last Friday, porque você vai passando, ele, sim, vai revelando ali uns tilezinhos que vão pra ficha do personagem, te dão umas habilidades. Me lembrou isso aí. Não sei se tem muito a ver, porque é um jogo de sobrevivência, né? O Last Friday também. Meio terror. E o que eu achei mais legal dele é assim, se você tá fugindo dos zumbis, uh-huh, tem tantas rodadas pra se salvar. Se você no meio do caminho morre, você vira um zumbi, aí você controla o zumbi e parte pra cima da galera, cara. É, Let's Play Dead, cara. Sim, diferente, interessante, e eu conheço gente que vai morrer de propósito pra ser zumbi. Ah, não duvido, cara. Sempre tem alguém que vai falar, não, eu acho que eu vou zoar vocês aqui. É isso aí. Mas interessante, então, se você quiser saber um pouco mais, entre no catarse.me/survivors, né? Survivors. Um jogo de cartas de até 6 jogadores pela Game Hives. Então, mercado internacional, nós temos a notícia por parte da Wizards of the Coast e também com a Netflix, onde fizeram uma parceria. E também já tá envolvido aí os irmãos russos, né? Conhecido pelos filmes do Vingadores no MCU. Só lembrando que eles não são russos, né? São os irmãos, eles são russos. É o sobrenome deles, né? Não são os, sim, irmãos russos. É, eu coloquei um S na pauta ali. Então não são da Rússia, tá? Mas são irmãos russos, enfim. Olha só, que foi anunciado por parte dessa parceria da Netflix com a Wizards of the Coast. Foi anunciada uma série animada de 2 temporadas baseada no jogo Magic the Gathering. Ele vai abordar as histórias dos Planinautas, ou os Planeswalkers, né? Planewalkers. É, Planewalkers, né? Eu coloquei um S mais um S aqui, mas é dislexia, mas beleza. É. O lançamento da primeira temporada tá previsto para 2020. Eu quero saber do Renato aqui, o que você aguarda de uma série animada de Magic, e se você acha que foi uma boa escolha fazer de animação, no caso? Olha, eu vou confessar que eu não sou um jogador de Magic, só uma vez aprendi, mas nunca joguei. Uh-huh. Mas eu imagino assim, pelo tanto de temporada que tem de cartas, de personagens, sim, de universo, meu amigo, os caras conseguem fazer 200 anos aí de história tranquilamente. E é interessante o tema. É um tema aí de medieval, fantasia. Eu espero, de repente, um Vingadores de cartas. Não vai, eu acho que não vai ter cartas, né? É. Mas seria interessante ter uns easter eggs de cartas, de repente, né? Um personagemzinho ali com uma cartinha e tal. Mas eu imagino que deve ser uma aventura épica aí, com magias. Depois que o Magic teve essa parte dos Planinautas e tudo mais, ele teve uma abordagem bem mais histórica. Não que o jogo não tivesse história entre os blocos tudo mais. Uhum. Só que os personagens, eles se mantêm de um bloco pra outro, porque eles atravessam os planos, né? Eles encaminham entre os planos, e por isso que de um bloco pra outro você vai ter novos e velhos planinautas. É interessante. Eu, assim, eu tenho um pouco pé atrás, porque eu acho ela teoricamente confusa, mas se for bem apresentada, tô no time aí de curtir. É, imagino que os irmãos russos vão dar um jeito aí de fazer algo, pelo menos, interessante. Né? Com certeza. Então, a editora LA Cat Games anunciou aí Marquesas, é um jogo dos co-designers do Rococó, que é o Luiz Maus e Stefan Maus, que eles também foram autores do Valparaíso, né? No, sim. No ano passado ou no outro ano que foi lançado em Essen. E é um jogo aí que você descobre ali um arquipélago, que tem o nome de Marquesas, por isso que o nome do jogo é esse. São pela região da Polinésia ali, né? Durante as explorações, uhum, marítimas no Oceano Pacífico. E vai contar aí com as mecânicas de controle de área, alocação de dados, coleção de componentes. E o objetivo dos jogadores, né? Que pode ser de 2 a 5, é fazer a sua tribo mais bem sucedida ali durante a exploração desse arquipélago. Sim. Vale ressaltar que esses dois autores aí, eles são um pouco mais apagados, né, do que o Matias Kramer, né, que é o, sim, o grande Matias nome Kramer do Rococó. Isso. E esses dois são co-designers, mas ainda não mostraram, assim, grandes jogos, sim, né? De repente, esse aí é o trunfo deles. Aqui na live eu botei uma imagem, inclusive depois vai estar na postagem pra vocês, né, a imagem do tabuleiro em si, com o tabuleiro dos jogadores e tudo mais, né, ele vai atender pelo que tá mostrando aqui, são 4 cores, né, de 2 a 4 jogadores, 2 a 5 jogadores na real, e tem várias regiões ali que representam as ilhas desse arquipélago de Marquesas, né, que é uma... Hoje, esse arquipélago pertence à Polinésia, mas até então, durante a antiguidade, não tão antiguidade assim, mas durante os tempos mais antigos, os povos da Polinésia foram descobrir, aí encontraram fontes de minerais e recursos, e baseado no jogo nisso, você vai ter os seus clãs, suas tribos, que vai justamente desenvolver a sua tribo baseado nisso, de explorar os lugares, controlar regiões. Vamos aguardar mais informações, porque por enquanto tá interessante a ideia. Pelo tabuleiro, eu gosto de jogos assim, que tem um tabuleiro jogador, que vai ter as informações, tá, né? Tá bem clean, né? Eu achei bem clean o visual. Sim. Bom, eu vou pular aqui pra próxima notícia, Renata, que é a notícia da Cosmos. Ela anunciou um um jogo em parceria com a desenvolvedora de jogos eletrônicos Paradox Interactive, um jogo baseado no famoso jogo de computador de construção de cidade, que é o Cities Skylines. Ele vai ser um jogo cooperativo e ele vai ser jogado em sessões, né? Ele não é necessariamente um jogo legacy, né? Muita gente tava acusando se ele era legacy ou não, mas a ideia desse jogo é que ele vai ter toda uma questão assim de você vai desbloqueando as coisas ao longo da partida. É igual como se fosse o jogo mesmo. Você vai, cada vez que você vai aumentando um jogo eletrônico, você vai desbloqueando algumas possibilidades novas, como se fossem, entre aspas, novas mecânicas. E é bem interessante porque você tem que expandir a cidade em coletivo com seus amigos na partida. Você tem que gerenciar a renda, você tem que correr atrás de objetivos diversos. E claro, com isso você vai liberando novos tiles de terrenos, também novas construções e outros desafios que você vai ter, certo? O jogo tá previsto para esse ano. Mais informações você encontra no link que eu vou deixar na postagem. A impressão que dá é que ele vai ser um jogo de uma campanha, né? Uma aventura. Sim. No estilo campanha ali, talvez estilo Seventh Continent, né? Que você vai descobrindo as coisas, melhorando. E o nosso amigo Butileiro, né? Falou que era louco pelo esse jogo aí e ficou bem animado. Na verdade, tem uma galera, né? Que gosta de jogo assim, porque talvez o Cities Skylines não venha à mente, mas um Sin City, né? Que é o precursor City, lá do Rewrite, né? Que é o desenvolvedor que criou o Sin City. Ele sim é o marco, e esse jogo praticamente ele é um grande substituto espiritual do Sin City, já que a EA não faz tão bem eles atualmente, né? Bom, tem uma notícia triste, né, Renato? É, infelizmente aí fica triste, porque quando pessoas importantes que fazem grandes trabalhos, lançam bons jogos, acabam deixando, né, esse nosso plano aqui, né, dessa questão dos Planeswalkers, mais um Planeswalker que vai para um outro plano, que foi o James Matt, que é o dono da Minion Games, que lançou jogos como Manhattan Project e o The Manhattan Project Chain Reaction, os dois jogos lançados no Brasil, um pela Pensamento Coletivo e o Chain Reaction pela Paper Games. Sim, exato, né? Ele teve, acho que foi problemas cardíacos, se eu não me engano. A mensagem que eu vi, né, foi até o Thiago Leite que me avisou da notícia triste e tal. Eu não tinha relatado o que realmente aconteceu, mas é realmente a notícia, porque pra nós, assim, que a gente tá acompanhando faz pouco tempo, pra nós é novo, né, mas pra quem tá, tipo, no mercado norte-americano, isso é bem mais difundido, então a galera conhece muito mais, eles têm mais presença no mercado deles, e é, novamente, uma notícia triste, fica com nossas condolências aí pra família, pros amigos e tudo mais, né? Com certeza. Deixado essa notícia triste de lado aí, foram divulgados os ganhadores do UK Games Expo Awards 2019, né? Na verdade, é uma feira que ocorre na Inglaterra, né, no Reino Unido, e todo ano ocorre lá, e também fazem premiações, e alguns jogos, né, eu não vou citar todos que foram listados em categorias, mas, por exemplo, a categoria de melhor Eurogame foi o Architects do Reino Ocidental. Pois é, isso aí pra mim já é É barbada, né? Vai contar a própria história? É, com certeza, os caras venderam ali. Eu não tinha pensado por isso, né? O melhor card game, quem ganhou foi o Arboretum, a edição de 2018, né? Ele já tem uma edição anterior, mas então a edição desse ano. O melhor jogo de dado foi o Dice Hospital. O melhor jogo familiar foi o Honga. E o melhor jogo infantil foi o Quem Foi, quem né? Foi? Que também em inglês é Who Did It. Da Paper Games, foi lançado aí recentemente. Sim. Aqui. Então esses que foram os jogos que ganharam essa premiação da UK Games Expo, né? Inclusive foram selecionados aí os jogos para o Spiel Portugal 2019. Olha, vou dizer que dos 5 aqui indicados, só um que ainda não tem notícias de VIP Brasil. Sim. O primeiro é um que chegou agora e tá todo mundo recebendo ele, que é o Root, é o jogo dos bichinhos que guerreiam. Airship City, que é o que não foi anunciado aqui. Blackout Hong Kong, que foi anunciado pela Galápagos no Diversão Offline. Uhum. Cidades Submersas, que está agora entrando em pré-venda pela Meeple.br. Exato. E o Teotihuacan, que também tá chegando aí pro pessoal agora durante essa semana. Exatamente, que chegou aqui no Brasil pela Bucaneiros. Jogos, né? Isso. Tô aguardando dando o meu aqui. Esse aí, qual que você aposta que vai ganhar o Spiel Portugal? Cara, Spiel Portugal, eu não joguei, na verdade eu só joguei dois, né? Então não tenho como opinar, diria Glória Pires. Mas eu, no meu chute aí, meu palpite, vai aí portugueses gostam de mar. Eu acho que eles vão eleger o Cidades Submersas. Esse é um bom palpite, mas eu acho que pelo impacto do Root na cultura de board games, eu acho que o Root ainda leva aí, porque olhando o histórico da premiação, né? Teve muitos jogos, Bombasa, teve Great Ascent Trail, jogos pesados assim que ganharam a premiação, então... Se for por isso, eles vão votar no Blackout Hong Kong, que eles são Fister Maníacos. É, exatamente, né? Começando então o bloco das campanhas no Kickstarter, a gente normalmente vai separar de 2 a 4 destaques aqui. Teve bastante Kickstarter aí nas duas últimas semanas. Renato, você separou o primeiro Kickstarter pra galera, qual que foi? Cara, o primeiro que eu separei foi o Trouble in Temple Town, né? Trouble. Dá pra você dar uma engasgada aí se você falar no sotaque correto. Que é um jogo aí da Too Fat to Fly Games. O pessoal gosta de nome complicado, né? Sim. Mas é um jogo aí de 1 a 4 jogadores, jogo imersivo aí, Gustavo Fada, você que gosta de jogos imersivos. Alô, Gustavo Fada. O pessoal aqui de Curitiba, né, que gosta bastante. bastante. Eu achei interessante porque ele tem o modo solo, tem o modo competitivo e cooperativo. E ele tem uma pegada meio pandêmica, porque existe ali um grande vírus entrando na cidade, e aí os personagens vão tentar ali salvar a cidade, fazendo barreiras e evitando que esses vírus, que na verdade vão ser ali meio que personagens mesmo, né? Não é só, no pandêmico você vê só os cubinhos, a doença tá se arrastando. É uma cidade que tá dentro de um corpo de uma pessoa chamada Stanley Hasselhoff, né? Não confundir com David Hasselhoff, né? Porque assim, se você olhar o trailer da campanha, ele tem toda uma pegada no ar, né? Os personagens e tudo mais, é bem interessante. E essa história, o vírus, eu até esqueci o nome do vírus, cara. O vírus tem um nome, e é isso que eu achei legal, que é o bandido. E aí você vai jogando ali, de acordo com que as cidades vão sendo invadidas e tomadas pelos vírus, você vai fortalecendo ali o chefão, daí os personagens que estão combatendo, né? Que daí vão tentar fazer as barreiras. Se eu não me engano, o objetivo é fazer 6 barreiras pra ver se o nome dos invasores aqui, vou aproveitar. Frank Bola, né? Que é o grande vírus, o grande chefão aí. Sim, o Lazy Parasite, que são as unidades de parasitas. Tem a Wandering Bacteria, né? Que também é uma das outras vilãs. Quando você faz 6 barreiras, você vence o jogo, mas aí se você deixar o Frank Bola acordar, que é quando, se não me engano, 7 regiões são invadidas ali, e ele desperta, e eu gostei muito da produção e da arte do jogo. O tabuleiro do jogador tem o espaço certinho pros hexágonos, que vão ser as habilidades ali, que você vai habilitando. Bom, mas pessoal, vai ter o link aí, acesse ali o projeto e dê uma olhada. E o nome dos personagens que estão defendendo, né, que você vai jogar, seu nome de remédio, né, lembra ali? Uhum. Tem o Paracetamol, Neutraliza, Lyocucit, Tylenol e por aí vai. Sim, muito, muito legal, cara. Vamos aguardar mais informações. Lembrando, o jogo vai ser entregue no Brasil, o frete tá naquela maravilha de quase $50, a versão normal tá $59. Mais barato que em outros jogos? Sim, a versão normal do jogo tá $59 e a versão deluxe, que adiciona somente as miniaturas, né, troca os stands ali por miniaturas, por $69. Bom, eu vou puxar o segundo Kickstarter aqui, que é do Company of Heroes, né? Company of Heroes é uma série muito da hora pra jogos de estratégia de computador, né? Essa série é Company of Heroes, que é feita pela Relic Entertainment, né? Relic Entertainment, pra galera que não sabe, também tá responsável com a Microsoft pra fazer o Age of Empires 4. Olha a responsabilidade. Explicando do que se trata essa versão analógica do Company of Heroes. Quem tá fazendo a campanha no Kickstarter é a Bad Crawl Games, e ela tá fazendo essa campanha que você vai jogar tanto num sistema tempo real, um sistema de turnos. Você vai poder jogar com 4 facções, baseado nessa guerra ali, provavelmente passa no cenário de Segunda Guerra Mundial. Vai ter um tabuleiro fixo, assim, com vários hexágonos, e cada jogador vai ter um batalhão de, tipo, uma infantaria, vai ter um batalhão de tanques e tudo mais. Core 7 por $99. Envia pro Brasil por $43, mas se você quiser colocar tanques maiores e pintados, o valor vai aumentar, cara. E, novamente, recomendo muito um jogo eletrônico pra quem gosta de jogos no estilo comandos, né? É bem legal, você pode jogar tanto em tempo real, você pode pausar e fazer estratégia e tudo mais. É, ele tem o tabuleirinho ali de alto relevo, que você vai colocando os cubinhos ali nas habilidades, sim, né? E o que eu achei mais legal é que ele é licenciado pela SEGA! Sim! É que a SEGA faz a distribuição da Relic, né? Então, bem show. Bom, terceiro Kickstarter aí, vamos lá pro... I'm Batman. A gente escreveu aí, foi a segunda temporada aí do Batman Gotham City Chronicles. Tá chegando aí pro pessoal a primeira temporada, que foi, se não me engano, foi no ano passado ou no... Não lembro se foi ano passado ou se foi no anterior. Mas tá chegando aí a primeira temporada e eles já lançaram a segunda temporada, que vai trazer aí um monte de pequenas expansões, né? Eu achei legal porque eles não fizeram um big box, né? Eles fizeram ali várias divisões, muitos mapas, muitas novidades, muitos personagens ali. O Batman Incorporated, que é aquela história do Batman de vários países, né? Sim. Uma liga dos Batmans, né? Cara, tem muita coisa ali. E até porque pelo precinho, né? Que tá... Tá chegando. Não, olha só, o preço não é camarada, mas pela quantidade de conteúdo, você pode colocar muitas, mas muitas aspas que vale a pena. Você pode ter o conteúdo mínimo, né, do Core 7 do Batman ali, da primeira temporada, por $146. Isso pode escalar até você colocar todos os addons e tudo mais, até $648. Sobre o envio pro Brasil, são $150, mas já tá incluído aí as coisas, porque é uma parceria tanto da Monolith com a Conclave, se eu não me engano. Isso, é Conclave. Né, que vai vir já considerando as taxações aí. É, inclusive, só falando aqui, a campanha já passou de 1 milhão, né? Como sempre, né? Faltam uns 5 dias pra finalizar a campanha, então corre lá pra quem quiser pegar essa segunda temporada aí. É, e prepare o bolso e fique tranquilo que não vai vir imposto pra você pagar depois. Não é para meros mortais como eu pra pegar, mas pra quem tem dinheiro eu recomendo. É, exatamente. Pra finalizar aqui, eu separei o último Kickstarter de um jogo chamado Altar Quest. Ele é um jogo no estilo mais... inspirado possível em Hero Quest. Ele é um jogo que está sendo desenvolvido por ex-designers, né, dois irmãos, ex-designers da Fantasy Flight, que trabalham no Tannhauser, trabalham em algumas expansões do X-Wing, trabalharam de forma terceirizada no Heroes of Terranoth. Eu até achei que era o Adam Sandler aí, mas não é, né? Não é, Sadler, né? O nome dos irmãos, né, só lembrando aqui, o Adam Sadler e o Bradley Sadler, Brad, né? Sadler. Então os dois aí que fizeram parte aí do desenvolvimento. O jogo já foi financiado, faltam 12 dias. Sobre o jogo em si, o envio dele, o básico, $109, né? Ele veio com todas as expansões e tudo mais. O tabuleiro em si, ele é um tabuleiro fixo, bem parecido com o próprio Hero Quest, e você vai mudando ele, adaptando conforme as campanhas e tudo mais, que você vai participando ao longo da sua jornada nesse Altar Quest. Ele não entrega no Brasil, infelizmente. Tá lá avisando, ó, infelizmente não entregamos no Brasil, Afeganistão, Argentina, Cazaquistão, Ucrânia e Rússia. Eles conhecem os brasileiros. Conhecem os nossos correios, né? E lembrando, quem tá fazendo a campanha é a Blacklist Games. Lista negra. É, inclusive o Brasil tá lá, ó. O Brasil tá na lista negra da lista negra. Exatamente. Pra finalizar aqui, divulgar o evento do 5º Amigos do Tabuleiro, que vai ocorrer em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 20/6, né? Que é praticamente o feriado que vai ocorrer na quinta-feira, né? Corpus Christi. Vai ser a partir das 15 horas. É um evento que ocorre já faz muito tempo lá em Porto Alegre. Lá o Deep Evil, que é um dos organizadores, deve estar aí no chat aí. Então um abraço aí pro Deep Evil e parabéns pela organização. Muito show. E esse evento aí lá de Porto Alegre pode levar chimarrão pra tomar também? Será? Ah, certeza que vai ter um mate lá. O mate, né? Tá friozinho aqui no sul. Eu não gosto de mate, porque em si eu não gosto de gosto amargo, então cerveja, mate, qualquer coisa que amarga pra mim não desce. Bom, pra finalizar então esse podcast então, eu quero perguntar pra ti o que nós vamos jogar nos próximos dias aí. O que você tá pensando em jogar? Cara, eu amanhã vou jogar Tiranos de Ambra Eterno. Olha aí, quero jogar. A gente conseguiu pegar aí uma das poucas caixinhas da expansão, porque veio com problema de impressão, né, aí da a Cronos. Eles tiraram meio que escondido assim pra ninguém saber e tal, mas chegou pra mim aí a expansão. E eu vou jogar daí só com essas duas expansões que estão na mesma cor, né? Se eu jogar com as cartas do jogo base, talvez é um pouco mais complicado. Mas eu vou jogar o Tiranos com a expansão. E aí no sábado eu vou jogar o último jogo da Runny Saga, da trilogia do North, lá, North Sea. A gente vai jogar o Explorer, a gente jogou o Shipwrights, jogamos o Raiders. E agora vamos jogar o Explorers e finalizar a campanha ali pra ver quem que vai levar aí as runas. Eu não tenho nada marcado por enquanto pra esse final de semana pra jogar, até por conta da agenda de um monte de coisa editando aí. Mas eu tô jogando um jogo. Fazer uma breve recomendação aqui. É um jogo já de 2017, um jogo eletrônico. Ele é um jogo de cartas com deck building, só que roguelike. Ele é um jogo chamado Slay the Spire. Ele é um jogo que saiu tanto várias plataformas. Tem no Switch, tem no PC, tem outras coisas. Cara, que jogo da hora. Ele parece um Clank e você vai escolhendo os locais, você vai enfrentando monstros, você vai fazendo desafios, você vai jogando as cartas. E é muito, muito massa, cara. Ele é roguelike no estilo assim que você joga, até você o máximo você conseguir. Só que ele vai desbloqueando novas classes e tudo mais. Recomendo aí pra vocês o Slay the Spire. Aproveitando também mais uma pergunta, Renato, só pra acabar aqui. Qual vai ser o próximo conteúdo do Tábua Quadrada pra galera acompanhar? Cara, tá pra sair aí um review do Glass Road, jogo do Rosenberg, que é um jogo que não tem... Você não tem que pagar comida pros trabalhadores a cada rodada. Jogo diferente, ali tem uma rodinha de recurso, é um card driven, então você faz ação de acordo com as cartas. Todos os jogadores escolhem ao mesmo tempo uma carta, revela, cada um revela a sua vez. Se alguém fez aquela mesma ação com você, você é obrigado a fazer só uma das duas ações que as cartas têm. Ah, legal, é um Porto Rico ao contrário. É, exatamente. E se você faz sozinho, você faz as duas ações ali tranquilamente. Legal. No Jogatina BG vai sair tanto o podcast na sexta-feira quanto o vídeo do Jogador da Semana sobre assimetria. Então acompanha aí, vai estar tudo linkado também, tanto o canal, tanto as coisas. Sim, é importante falar que vai ter vídeo também, vai ter vídeo sobre o feio. Ele é um jogo bonito ou feio? Desculpa. É feio, mas é bonito. Entendi. É um feio bonito. Entendi. E pra galera que quer acompanhar o Tábula, além do YouTube, acompanha onde? Cara, pode comprar no tabulaquadrada.com.br, que lá a gente reúne todo o conteúdo. No canal da Ludopedia também. Aí tem YouTube, tem no Instagram, Facebook. Tábula Quadrada aí, onde você colocar, aparece pra você. Exatamente. No Google e por aí vai. O mesmo vale pro Jogatina BG. Você pode acompanhar nas redes sociais. Só procurar Jogatina BG tudo junto. E também no jogatinabg.com.br. Novamente, obrigado a todos que acompanharam a live aqui. Galera que chegou mais tarde, por exemplo, o Renan Dalcin e também o Thiago Dias. Um beijo pra vocês aí. Obrigado a todos que acompanharam. Um abraço. A gente fica por aqui. Abraço, até o próximo turno. Tchau. Tchau.